Estabilizado, ILS da 1-0, tá 3-5-2-0. 3-5-2-0, Torre, 1-1-8, decimal 9-5, composto. 2-2-9-5, obrigado. Salvador, tá 3520, final 10. 3520, continua a aproximação, vai dar na pista livre. Vai dar na pista livre. Então, 3170, solo 23, direita, Alfa Kilo, pátio 3, posição 5 Romeu, na minha escuta. Direita, Alfa e Kilo, posição 5 Romeu, na sua escuta, da 3170. Tan 3520, livre pouso na pista 10, vento calmo. Livre pouso da 10, Tan 3520. 3530, solo foi aos 27, direita, Alfa e Juliette, na minha escuta, por gate meia dúzia. Nativo, Alfa e Juliette, na sua escuta, por meia dúzia, tá? 3520. 3, o Tanome 401, gente da informação aqui da autorização para Galeão. Tanome 401, no Galeão, prepara Dael, aguarde, tem de cópia. Tanome 401, no pronto, cópia? Confira. Galeão autorizado, nível 360, decolada pista no zero, com primeira curva à direita, na subida da El, Leda, Irumi. Em Irumi, intercepta BR November 857, prossegue conforme a rota. Aciona 5017, controle 120, decimal 8. Autorizado. autorizado nível 350, minha rota de plano de voo, decolagão no zero, primeira curva direita, saída da Elvita, Irume, 6798, controle 1208, transponder 5097, 39401. Correto, 9401, chama pronto, puxa o treinamento. Puxa, está em estacionamento, TAM 9401, posição 3. Livre, puxa, chama táxi 9401. 9401, chamada para o puxo, o TAM 9401. Scrutando 9401, tá com 80, 4 horas, Altera, Ribeirão Preto. Taxa 9401, via parte principal e Índia, ponto de espera, Torre 1 no 895, ajuste no 0 no 1. 9401, ponto de espera pronto. TAN 9401, na linha decola, o vento calmo. Linha decola, TAN 9401. E 401, decolou 54, chama o controle 1208, bom voo. As 401, na escuta da torre. 401, contato radar, sub mantém 360, boa letra. 360 da presente Leda, confirme. 360 Leda. 360 bando Leda, obrigado. 409401, controle. Prossiga. 401, chama agora Recife, 1251, alterna 13325, bom voo. 251-3325, boa. Mendoza 3520, informação Charlie, autorização Aracaju. No 3520, Charlie confere, Aracaju autorizado, nível de voo 210, decola da pista no 0, primeira curva à esquerda na subida Arpuca, após voa Jamo direto Aracaju. Aciona 5031, controle 120, decimal 8. Autorizado Aracaju, nível 210, decola com curva à esquerda na Puca, após Puca Jamo, Jamo Aracaju. 5031 transponder, 208 controle, tá? 3520 portão 612. Qual é 3520, chama pronto, puxa acionamento. Chama lá. Bom dia, cliente da informação Charlie, autorização Guarulhos. 173, bom dia, Charlie confere, Guarulhos autorizado, nível 360, decola da pista 10, curva à direita após decolagem, na subida da El, Leda, Motiva, Motiva intercepta pêndulo 10 e segue conforme a rota do plano. 5033, código transponder 1208, controle. Gente, autorizado 360 para Guarulhos, a rota do plano de voo, decola 10, curva direita da Elmeia da Morte. 5033, transponder 208, controle 1173. Correto, 1173, chama pronto, puxa acionamento. Gente, 1173. contato 3816, contato. 3816, aciona a identificação. Fechou, passa 160 para o 957. Voa direto do Luna. Desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no 1. Luna, 3.000 pés, está 3.896. 173, posicionamento, posição 9. Livre, puxa e chama táxi no 173. Livre, no 173. Autorizado, ele é executivo e reporta estabilizado. 2000 pés, 2011, reporta estabilizado, ele é 178, autorizado, 176.